Bota a cara, vem que vem, bem, bem, ré. O flow já tá no meu esquema tático. Rima pesada, então sente o impacto. Pra chegar ao topo sem fase, pacto tipo corpo fechado, então eu fico intacto. Dizem pra eu não pensar longe, que já tenho um pouco pra cada. Quem responde por mim, se eu chegar com pouco lá em casa, cê não tá comigo na atrasa, vaza. É que a corrida pelo dinheiro não é fácil. Quem dá mole toma por dentro da face. Dei meu jeito, tô ileso, se ajoelho e reservando a cobrança de perto. Se o gatilho tá no meu porte, eu aperto. Não me arrependo, é que esse pedaço de papel não tem culpa mais. Quando ele tá junto, todo mundo se junta mais. Quando ele tá junto, todos se tornam Judas. Tenho planos pra muitos, não explano. Escuta aí, o perfume das notas novas, as pernas e portas que ele abre. Nunca respeitei a burguesia, mas quero que meu filho tenha o melhor da vida. É que esse pedaço de papel não tem culpa. Estratégia do inimigo pra tu não fazer o teu, ha. O perdedor não é exemplo pra ninguém. Siga meus passos, vou além. Antes de ser vilão, nós cansamos de ser vítimas. Então errite mais o homem que só respeita suas iniciais. Na correria se esquivando dos policiais. Segui minha diretriz e venci. Se a vida tá minha, mercê, mercê. Vida doidona, mina doidona. Eu prefiro ter em mim do que em si. Tô de rolé pela minha rua, de olho no mundo. Tô de rolé pelo meu bairro, de olho no mundo. Quero saber o que o mundo tem pra oferecer. E o que a vida tem pra oferecer? Tô de rolé pela minha rua, de olho no mundo. Tô de rolé pelo meu bairro, de olho no mundo. Quero saber o que o mundo tem pra oferecer. Pra chegar ao topo temos muito que lutar. Que o de cima força pra tu não subir, e o de baixo pra te puxar. Jogo de interesses, poderes, e a poeira que não cabe embaixo dos tapetes. Falso castelo, falso reinado, milhões investido no teu rosto. Mas vale a pena lembrar que quando o rei morre, o marcado pra morrer assume o posto. E agora que eu botei o pé, não saio mais. Quanto mais mergulho, mais afundo, mais me atrai. Já não sei quem confiar, e o meu erro foi confiar. Mas é assim que funciona o brilho. Pessoas cafonas, minas mandadas, gente pidona. Sempre implorando de joelho, respirando por aparelho. E nem sabe, pro justo a porta se abre. Minha fé, meu chão, minha sabre. Quem sabe é tudo sobre vida longa, se pá, imortalidade. Meu mano ficou privado uns 2 anos. Sua mãe te visitando uns 2 anos. Aquilo ali conserta, alguém tá brincando. Entrou obedecendo e saiu mandando. Acolhido na ilusão, alguma coisa me incomoda. Será que é aqui mesmo que eu deveria estar? Tudo isso a meu redor, menor com qual finalidade? Surto de psicose, surto de realidade. Tô ponhando uma mesa tudo que te dá prazer. Escolha qual dessas coisas irá te matar. Escolha qual delas vai te levantar e te decapitar e você nem perceber. Tô de rolé pela minha rua, de olho no mundo. Tô de rolé pelo meu bairro, de olho no mundo. Quero saber o que o mundo tem pra oferecer. O que a vida tem pra oferecer? Tô de rolé pela minha rua, de olho no mundo. Tô de rolé pelo meu bairro, de olho no mundo. Quero saber o que o mundo tem pra oferecer. O que a vida tem pra oferecer? Tô de rolé pela minha rua, de olho no bairro. Tô de rolé pelo meu mundo, de olho na vida. Quero saber o que a vida tem pra oferecer. O que a rua tem pra oferecer? Tô de rolé, de olho no bairro. Tô de rolé, de olho no mundo. Quero saber, bota a cara, vem que vem.